que tudo por tão pouco. A morte que a vida mata pela lei e por qualquer louco, pela culpa fere o sopro que por dentro nos ataca. Qualquer cor de qualquer outro, de qualquer crença, amor sem corpo, que por dentro nos ataca. Na partida dos que foram, tudo bem organizado. Olhos mortos nos devoram, nossos olhos que os choram, o mistério do outro lado. Olhos mortos nos devoram, nossos olhos que os choram, o mistério do outro. Já a morte se habitua a ter Deus por companhia. Já a morte se habitua a ter Deus por companhia. De mãos dadas pela rua, este cego, aquela nua, só de sombra à luz do dia. De mãos dadas, este cego, aquela nua, só de sombra à luz do dia. Assim marcham lado a lado pelas ruínas da razão. As balas e o assassinato, e o sorriso imaculado do dia da criação. As balas e o assassinato, e o sorriso imaculado do dia da criação.